usando o podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se ilude com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Precisamos recomeçar de outro lugar, já que para nossa própria sobrevivência é imperativo restituir a todo vivo, incluindo a biosfera, o espaço e a energia de que precise. Em sua vertente noturna, a modernidade terá sido, do começo ao fim, uma guerra interminável travada contra o vivo. E ela está longe de terminar. A sujeição ao digital constitui uma das modalidades desta guerra, que conduz diretamente ao empobrecimento do mundo e à dessecação de grande parte do planeta. Lamentavelmente, é de se temer que, na sequência desta calamidade, longe de sacralizar todas as espécies de seres vivos, o mundo entre em um novo período de tensão e brutalidade. No plano geopolítico, a lógica da força e do poder continuará a prevalecer. Na ausência de uma infraestrutura comum, a divisão feroz do globo será acentuada e as linhas de segmentação serão intensificadas. Muitos estados buscarão reforçar suas fronteiras, na esperança de proteção contra a exterioridade. Eles terão dificuldade em recalcar a violência constitutiva que, como de costume, descarregam sobre os mais vulneráveis. A vida por trás das telas e nos enclaves protegidos por empresas de segurança privada se tornará a norma. Na África, em particular, como em muitas partes do sul do mundo, a extração intensiva de energia, a pulverização agrícola, a predação em contextos de venda de terras e a destruição das florestas seguirão com ainda mais vigor. A provisão e a produção dos chips e dos supercomputadores dependem disso. O fornecimento e a distribuição de recursos e de energia necessários para a infraestrutura de computação global se darão em prejuízo da mobilidade humana, que será ainda mais restringida. Manter o mundo à distância se tornará a norma e será comum expulsar toda sorte de riscos ao exterior. Por não atacar nossa precariedade ecológica, contudo, esta visão catabólica de mundo, inspirada nas teorias da imunização e contágio, dificilmente nos permitirá sair do impasse planetário em que nos encontramos. Aquile Mbembe. O que garante a eficácia do necrobiopoder? Por que o Estado continua com suas técnicas de fazer morrer e de matar com tanto fôlego e as resistências não são suficientes para fazê-lo parar? Como justificar as detenções indefinidas do Brasil, os autos de resistências, as chacinas, os massacres? Por que a sociedade civil já não deu um basta e passou a exigir o cumprimento da lei? Não encontro melhor resposta do que a utilização do medo, muitas vezes potencializada, transformada em pânico, um retórico estruturante do Estado. O medo é um dos elementos centrais que irá sustentar as necrobiopolíticas. Bernice Benko, Necrobiopoder, quem pode habitar o Estado-nação? Das guerras travadas contra o vivo, pode-se dizer que seu traço fundamental terá sido o de tirar o fôlego. Enquanto entrava maior a respiração e a reanimação de corpos e tecidos humanos, a Covid-19 segue a mesma trajetória. Em que consiste respirar efetivamente, senão na absorção de oxigênio e na expulsão de dióxido de carbono, ou ainda, em uma troca dinâmica entre sangue e tecidos? Mas no compasso em que anda a vida na Terra, e em vista do pouco que resta da riqueza do planeta, estaremos tão distantes assim do tempo em que haverá mais dióxido de carbono para inalar do que oxigênio para aspirar? Antes desse vírus, a humanidade já estava ameaçada de asfixia. Se houver guerra, portanto, ela não será contra um vírus em particular, mas contra tudo o que condena a maior parte da humanidade à cessação prematura da respiração. Tudo o que ataca, sobretudo as vias respiratórias. Tudo o que, durante a longa duração do capitalismo, será reservado a segmentos de populações ou raças inteiras submetidas a uma respiração difícil e ofegante, uma vida penosa. Para escapar disso, contudo, é preciso compreender a respiração para além de seus aspectos puramente biológicos, como algo que é comum a nós, que por definição escapa a todo cálculo. Estamos falando, portanto, de um direito universal à respiração, como aquilo que é, a um só tempo, fora do solo e nosso solo comum. O direito universal à respiração não é quantificável, não pode ser apropriável. É um direito em relação à universalidade, não só de cada membro da espécie humana, mas do vivo como um todo. Deve, portanto, ser entendido como um direito fundamental à existência. Como tal, não pode ser objeto de confisco e escapa a toda soberania, porque sintetiza o princípio da soberania em si mesma. Trata-se, ademais, de um direito originário de habitar a Terra, próprio da comunidade universal de seus habitantes, humanos e outros. Achille Mbembe. Saudações anarquistas, galera! Isso que se segue agora é uma entrevista com áudio que foi cedido pela galera da Antimídia, uma entrevista que foi realizada com a Cássio Augusto, para criar um dos vídeos deles. Então, a gente vai deixar o link para os vídeos e deixa logo de cara aqui o nosso agradecimento aí à galera do Antimídia. Ouçam aí com carinho. Falou, valeu! Como a Covid tem afetado o nível de repressão policial no Brasil? Ela teve impacto sobre o número de assassinatos pela polícia? E há outras formas nas quais a pandemia está sendo usada para aumentar seu poder e autoridade? Não, a gente não poderia dizer que teve um efeito muito grande a emergência da pandemia. Quer dizer, isso não quer dizer nada de bom, porque os dados não variaram muito durante esse período da pandemia. Na verdade, algumas medições do primeiro semestre do ano passado, de 2020, deram conta que houve um crescimento de 7% da letalidade policial. Agora, teve uma série de mobilizações em torno disso e que tiveram também efeitos, infelizmente, muito pequenos. Vou dar alguns exemplos. Acho que a maioria deles deriva do fato que é uma insistência de alguns movimentos de direitos humanos, de alguns setores do que a gente chama amplamente de esquerda, ou mesmo de alguns setores dentro da universidade que se dedicam a pesquisar a violência, especificamente a violência institucional, a violência estatal, a violência policial, que de alguma maneira a lei e as instituições judiciárias são capazes de controlar ou regular a violência policial. Quando se sabe que a própria característica da atividade policial é a elasticidade que ela tem nas suas ações, ou seja, um caráter de excepcionalidade que a própria ação policial carrega consigo próprio. Então, um exemplo, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, junto com uma série de movimentos sociais lá do Rio, movimento de favela, enfim, onde, acho que não vou lembrar, não vou falar, porque daí não vou lembrar todo mundo que está me ouvindo. Mas eles produziram um documento com pesquisa, com dados e tal, que foi levado até o Supremo Tribunal federal, chamado ADPF das Favelas, que era que resultou, né, numa decisão do STF de que as operações policiais seriam suspensas durante a pandemia, por uma série de motivos. Né? E o que acabou acontecendo? De fato, no primeiro momento, isso segurou as ações policiais, pelo menos da maneira regular como elas estavam acontecendo. Mas logo, um pequeno elemento de excepcionalidade que a própria DPF continha fez com que algumas operações fossem retornando, e isso voltou ao que seria o normal. Lembrando que o normal da violência policial no Brasil é matar muito, né? E mais do que isso, os dados sempre medem a letalidade policial por mortes derivadas da ação direta de um policial em serviço ou mesmo fora de serviço. Só que o elemento de violência que a ação policial introduz em determinadas regiões da cidade, principalmente as regiões de favelas, regiões periféricas e tal, cria uma letalidade, digamos assim, no total, que só pode ser atribuída a essa própria polícia. Né? Então, as chamadas balas perdidas, as inúmeras mortes que ficam sem solução e geralmente são relatadas pela imprensa ou são, entre aspas, solucionadas pelo sistema judiciário como conflito de facções e tal, tudo isso continuou, né? Continuou como era antes. O que talvez a pandemia abriu, e aí para pior, foi que por conta do número incomum de mortes, foram relaxadas algumas medidas para que os IMLs produzissem os laudos de morte. Né? Isso pode ter sido aproveitado de alguma maneira, isso pode ser alguma distorção nos dados que a gente, pelo menos nesse momento, não consegue localizar. E, claro, a excepcionalidade da situação, né, pode ter aberto caminho para ações pontuais da polícia, que muitas vezes não precisam ser ações que derivam uma violência letal, mas que são, né, de uma violência regular, violência psicológica, terror propriamente dito. E aí eu vou dar um outro exemplo, que me parece muito significativo, que são algumas ações. Eu soube de algumas na cidade de São Paulo, mas deve ter acontecido em outros lugares também, de incursões da polícia, no que se chama aqui na periferia de São Paulo de bairro, né, bairro de favela, alguma coisa assim, que eram desmantelados sob o pretexto, né, da proibição da aglomeração, mas que no fundo estavam atravessadas, né, por esses recortes que a gente estava falando antes, né, de racialização, de gênero, de classe e assim por diante. Inclusive despertando todo o moralismo em torno disso, né, porque eu não estou aqui fazendo juízo de valor e nem justificando a conduta de ninguém, mas não dá para você não considerar que eventualmente essas pessoas que se aglomeraram, né, em bairros como esse, nos bairros mais empobrecidos, são as mesmas pessoas que regularmente, de segunda a sexta, estavam expostas ao vírus no transporte coletivo, na própria atividade profissional delas, né, atendente de algum lugar, supermercado, farmácia, padaria, rap, aplicativo de entrega, tá falando empresa aqui. Mas, e aí, assim, é difícil você não considerar muitas vezes a avaliação que essa pessoa pode fazer, né? Tipo, pô, eu estou exposto ao vírus o tempo todo, então, né? Numa linguagem popular, seja o que Deus quiser, seja, né, trabalhando ou se divertindo. Porque o que eu acho interessante também é que, assim, há um super empoderamento do discurso científico, médico, biológico, né, que não se considera os outros saberes, que também são científicos, né, sobre quais são os efeitos sociais, políticos, psicológicos, de psicologia social, enfim, que pouco se fala. Né? Quando se fala em uma lógica muito individualizante, né? Essa coisa meio boba da imprensa e também das redes sociais sobre a saúde mental das pessoas, que é assim, é um debate de um nível assim, rasteiro, mas é, eu acho curioso como, por exemplo, se considera que o próprio termo pandemia é um termo social e político, e não um termo médico. É, a classificação de uma situação como uma pandemia é uma designação política. E aí, por último, eu vou dar um exemplo que não é daqui, é um episódio, eu não quero fazer com isso nenhum tipo de definição de causa e efeito, ou nenhum tipo de dado com validade universal. E lá na Espanha, principalmente no começo da pandemia, a mobilização das forças de segurança para cumprimento da quarentena, distanciamento social, né, que assim, goste ou não, isso é um fato também, mas a gente falou nisso, lockdown é declaração de estado de sítio, né, garantido pelas forças de segurança de um estado. E aí, ela estava rolando isso, então tinha todo um controle de passe, não vou saber explicar direito, de quando você podia sair só para comprar comida e tal. E ela é brasileira, mas ela, né, branca, olho claro, olho, mora com uma francesa e com uma marroquina. E ela me relatou o seguinte, que todas as vezes que elas tiveram que sair para comprar coisa no mercado, não era nada excepcional, inclusive não era permitido, a única das três que sofria algum tipo de abordagem policial era a marroquina, por conta da característica dela. Então, é muito delicado a gente pensar as outras, eu estou conectando um pouco essa pergunta da violência policial com a anterior, as outras dinâmicas que governam, inclusive os cumprimentos dessas medidas governamentais. Né? E eu acho muito preocupante, inclusive nos setores mais críticos, digamos assim, se abrace de forma acrítica, por exemplo, a necessidade de um tal garantido de forças de segurança, sem pensar em todas essas outras dinâmicas que vão operar, né? Que vão operar e que continuam operando. Isso significa o quê? Né? Talvez a gente volte a isso, mas eu acho que é bom marcar. Né? A emergência do vírus, o espalhamento das infecções, foi uma espécie de caso limite de uma situação insustentável que nós já vivíamos dentro do capitalismo governado pelos estados no planeta inteiro. Né? Não, se houvesse alguma coisa de bom para se retirar dessa situação, era como a própria situação do vírus, né, mostrou a falência desse tipo de organização política e social que nós vivemos, né, e que ela não sabe fazer outra coisa a não ser produzir morte. Porque tudo bem, vamos todos ficar em casa por causa do vírus, né? Mas os entregadores vão continuar trabalhando, né? Os atendentes do supermercado vão continuar trabalhando. Mais do que isso, qual é a real autonomia que nós temos diante de uma situação dessa? Porque para comer, para dormir, para se limpar, a gente depende de toda uma cadeia de produção e de trabalho que a gente não tem o menor domínio, né? Então, na verdade, e isso é uma avaliação meio geral que eu tenho até o momento, se pode mudar a pandemia, é que ela não mudou nada substancialmente, né? Já que perguntou sobre ela. Mas ela intensificou diversas dinâmicas, e eu acho que nesse campo da mobilização securitária, talvez seja a marca que mais vai ficar. Né? Pensando no Brasil, já havia uma tendência de empoderamento de militares dentro do governo civil pela própria característica do que foi o governo de Jair Bolsonaro, que é o governo de Jair Bolsonaro, e que foi a campanha dele. Mas o fato de nós termos um militar da ativa, um general do exército de 3 estrelas, que não é reformado, que continua sendo quadro efetivo do exército brasileiro, como ministro da saúde, e que ele trata as questões melhor ou pior, com competência ou com incompetência, na condição de general, isso mostra a situação do que, por exemplo, nós em Tech chamamos de democracia securitária. Quer dizer, é democracia, pode votar, você pode xingar o presidente em rede social e tal, mas a hora que aperta, né, quem põe ordem, quem vai dizer quem vai viver e quem vai morrer, tanto de trás de um revólver ou de trás de uma caneta que distribui as condições do tratamento, no efeito geral da pandemia ou da epidemia, falando em termos nacionais, é um militar, é um agente de segurança. Recentemente, foram feitos movimentos para centralizar o comando da Polícia Civil e Militar sob o governo federal. Como isto se conecta às lutas pelo poder dentro de diferentes segmentos do Estado brasileiro? E tu vê isso como um retrocesso perigoso aos tempos da ditadura militar? Olha, eu não vejo como um retrocesso, não. Eu vejo isso como um avanço de um tipo de democracia caracterizada pelas forças de segurança. Não é, a gente não vai voltar a uma condição anterior. A gente está a caminho ou no meio de um caminho que já estava iniciado. Então, por exemplo, o controle civil por parte dos governadores, das polícias estaduais. Isso nunca existiu de fato. Né? Muitos governadores são chantageados por suas polícias militares. Muitos governadores têm medo de tomar algumas medidas em relação ao setor de policiais militares, porque sabem do poder desses corpos. A gente viu isso, por exemplo, nos vários motins de PMs no Brasil inteiro. Né? O mais recente foi o do Ceará, que até deu naquela situação que o Cid Gomes foi para cima de alguns dos abortinados em cima de um trator. Eu acompanhei muito de perto o motim de 2017 da PM Capixaba, onde eles explicitamente chantagearam o governador. Então, quando um sujeito como Bolsonaro, que na verdade fez a carreira política dele como um sindicalista das forças de segurança, seja dos policiais, na atuação dele como deputado estadual, deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, seja a proximidade que ele foi criando cada vez mais, não só na condição de capitão do exército, ele é reformado, mas porque essa mídia, vários pesquisadores mapearam isso, que desde 2014 ele frequenta os quartéis brasileiros em campanha, inclusive se aproveitando do descontentamento do exército por conta da criação da Comissão Nacional de Verdade. Isso já no primeiro governo Dilma. Então, quando ele chega na possibilidade de propor uma lei onde ele transformaria essa autonomia das polícias, de fato, em uma autonomia de direito, e vinculando esses grupos ao controle do governo federal, que é outro problema da política brasileira aqui, o Brasil é uma unidade federativa, mas extremamente centralizada, em Brasília, o que eu vejo não é o começo de um problema, é a culminância do problema. Quer dizer, já havia uma forte autonomia das polícias. O Bolsonaro, ele é a expressão eleitoral de uma fatia da população que acha que bandido bom é bandido morto, que acha que a melhor maneira de produzir segurança é aumentando a capacidade de distribuição da violência dos agentes de segurança em geral. É um sujeito que tem várias ligações, inclusive, com forças paralelas da polícia, que de paralela não tem nada, é a própria polícia, Então, é um sujeito envolvido com milícias, envolvido com clubes de tiro, envolvido com empresas privadas de segurança, financiado por empresas de fabricação de revólver, na verdade, uma única empresa que praticamente tem o monopólio disso no Brasil, que é a Taurus. Então, existem duas coisas nessa possibilidade, que ainda nem apresentaram ao Congresso, de uma nova lei orgânica das polícias que daria o maior poder para o governo federal e maior autonomia para elas. A primeira delas é como que isso é a culminância da maneira como se tratou a segurança pública no Brasil. Isso desde a redemocratização, na verdade, desde o artigo 144 da Constituição Federal, que coloca as polícias como forças auxiliares do governo. Então, de um lado, essa culminância, e de outro, é o pagamento político do que é a base militante do governo, que são os policiais, que são os agentes de segurança, que são o exército, né? Reparem que hoje o presidente do Brasil não tem um partido, ele não é filiado ao partido. Por que que ele não é filiado ao partido? Porque o partido dele são as Forças Armadas. Ele é um representante do Partido Militar Brasileiro, que atua há muito tempo na política brasileira. E a prova dos nove disso é que, assim, quando um partido ganha uma eleição, ele ocupa os cargos designados pelo vencedor da eleição, né? Então, quer dizer, os ministérios, os cargos executivos, que são, obviamente, fruto de várias negociações, como a negociação que ele está fazendo agora com o chamado Centrão, que, na verdade, é a oligarquia escravocrata tradicional do Brasil. Embora ele tenha que negociar isso, é ele que designa. Então, em geral, quando um partido ganha, ele vai ocupar esses cargos com o quê? Com quadros do partido dele, né? Então, sei lá, pensem no recente governo do PT, né? Os ministros, os secretários, enfim, eram quem? Eram pessoas ligadas ao PT. Professores, funcionários públicos de qualquer lugar, mas ligados a ele. Quem faz esse papel? Quais são os quadros do Bolsonaro que estão ocupando o governo? Militares. Militares da reserva, militares da ativa. Assim, uma coisa absurda, né, cara? Em democracia nenhuma do mundo é tranquilo você ter militares no governo civil. Alguns países, como os Estados Unidos, admitem, após um tempo de quarentena, que militares reformados, ou seja, sujeitos que foram militares, mas deixaram de ser militares efetivamente há muito tempo, ocupem esse tipo de cargo. No Brasil, você tem militar da ativa, sujeito que ainda é ligado às pessoas. E assim, isso é agora, recentemente, saiu algumas reportagens de um livro que o comandante do exército, o general Vilas Boas, comandante do exército na época do governo Dilma, ficou famoso por aquele tweet que ele meio que ameaça o STF em torno de uma decisão do habeas corpus da época do Lula, né? Que ele disse que ele discutiu esse tweet com o alto comando do exército. É um absurdo. E assim, eu nem estou falando isso do ponto de vista assim, revolucionário, né? Do ponto de vista do que é a regra elementar da democracia liberal burguesa contemporânea. Né? Isso passa a branca azul. Ele discutiu, ameaçou. Por quê? Né? E esse é o argumento que é sempre uma falácia. Né? Por isso que a crítica dos anarquistas sempre cabe nessa hora. Porque, em tese, esse sujeito ele é um técnico submetido ao poder civil controlado pelas instituições democráticas. Mas mostra, de outro lado, que como tem aquele ditado, né, quem paga a banda escolhe a música, né, quem tem as armas também diz para que lado essa música vai tocar. Porque o que ele faz é isso. Porque como que você vai, por exemplo, bater de frente com um sujeito que tem sob o seu comando, né, tropas de homens armados? Ele pode acordar com prisão de ventre um dia e mandar todo mundo sentar o rei, né, como a gente tem na história do Brasil. Então, me preocupa um pouco esse clima que foi tomado desde o processo do impeachment da Dilma, de dizer que a gente está voltando para a ditadura, ou de dizer que o fascismo voltou. Nós precisamos saber o que é especificamente que nós estamos vivendo. Dizer que a gente voltou para uma outra condição, primeiro, nos dificulta de compreender a situação que nós vivemos e, consequência disso, nos dificulta de reagir a ela. Porque daí o que parece? Ah, então se a gente está regredindo para uma situação de ditadura, se a gente conseguir conter o Bolsonaro e voltar, por exemplo, para a situação que a gente estava quando era o governo do PT, não está bem. Cara, não está bem. Quem fez esse exército crescer gigantescamente, colocando o Brasil em missão do Haiti na ONU, onde, inclusive, vários militares brasileiros são alvo de processo internacional de estupro, de morte em massa, de chacina na favela de Porto Príncipe, só procurar essa edição, porque eu estou falando assim, não é nenhuma conjectura, isso é público e notório. Só jogar no Google que vocês vão achar tudo isso sobre o exército brasileiro. Quem fez isso foram os governos do Dilma. Quem? Em que período o superencarceramento cresceu números astronômicos aqui no Brasil? No período Fernando Henrique do Dilma, no período chamado democrático. Em que período as polícias estaduais receberam treinamento de forças estrangeiras? A polícia do Rio de grupos franceses, a polícia de São Paulo de grupos ingleses, novos equipamentos, equipamentos com conjuntos informacionais de monitoramento. Foi durante o que se entende como o período democrático pré-Bolsonaro. Né? E se esquece, por exemplo, da renovação que todas as polícias receberam como reação ao que foi 2013. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, isso aconteceu no BH, em Minas, isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu no Rio, isso aconteceu em Fortaleza. Tem tudo isso documentado, principalmente pelas mídias alternativas. E que também todo o aparato jurídico e técnico mobilizado para a realização dos mega eventos. Também disso não se fala mais. Né? Em uma entrevista que tu deu em outubro passado com Rafael Sanz, tu descreveu o Bolsonaro dizendo que ele se aproveita de uma cultura neofascista da sociedade brasileira, enraizada no machismo violento e na homofobia. Tu poderia elaborar um pouco mais sobre isso para os nossos ouvintes? Não, tem uma coisa no fenômeno Bolsonaro que ultrapassa o sujeito, né? Que ultrapassa, inclusive, o candidato. Que, obviamente, que o bolsonarismo, como um fenômeno contemporâneo, eleitoral brasileiro, ele talvez tenha como principal característica a mobilização do antipetismo. Né? Então, ele, de repente, surgiu contra tudo isso que está aí, né? E se viabilizou eleitoralmente assim. No entanto, ele deu vazão, ele transformou em campanha política uma série de comportamentos que já eram observáveis na conduta do brasileiro comum há muito tempo. Né? Então, por exemplo, né, existe uma herança muito forte, talvez da cultura ibérica, enfim, da própria cultura europeia, de um machismo exacerbado no Brasil. Eu diria que assim, o problema, claro que o machismo é um problema, mas eu acho que no caso disso que caracteriza uma conduta que vai dar no Bolsonaro presidente, a misoginia mais ou menos. Um ódio aberto às mulheres, assim, a presença pública das mulheres, a maneira como mulheres passam a se posicionar, que não estavam dentro do que era esperado, do estereótipo, enfim, que se esperava dela. Eu sempre penso que aquele adesivo, por conta da alta do petróleo, que colocava a Dilma, que era presidente na época, com as pernas abertas para que se produzisse a bomba da gasolina, é muito significativo. Significativo por quê? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Tudo isso que o Bolsonaro fala não é, eu desafio aqui alguém dizer que é novo, né? Não é o que qualquer tiozão de padaria não falaria, as piadas idiotas dele, né? Inclusive é por isso que muitas vezes eu acho que é, entre aspas, sincero quando ele diz, por exemplo, que não se acha um cara racista, que não se acha um cara sei lá, homofóbico. Por quê? Porque para ele, no universo dele, e assim, que é o universo de uma camada significativa da população brasileira, né, algumas piadas que ele faz, né, essas coisas idiotas, sei lá, quando ele foi lá no Maranhão, acho que era no Maranhão, que ele tomou o Guaraná Jesus, e o Guaraná Jesus é rosa, e se você tomar o Guaraná Rosa, você é viado. Entendeu? Tipo, é o tipo de idiotice que a gente ouvia e ouve em qualquer lugar. Isso, e é interessante notar isso, por quê? Então, essas são as características marcantes, né, do país, que é escravocrata, que é machista, que é misógino. Só que existia um certo verniz, né, quer dizer, um certo protocolo de boas maneiras que as pessoas respeitavam, né, em menor ou menor grau, principalmente as figuras públicas, a imprensa, acompanhava inclusive os avanços disso, né. Isso vale até para campanha publicitária, né, não é nenhuma qualidade especial. E eu acho que o Bolsonaro se valeu muito da ideia de que isso é uma grande hipocrisia, né. Então, assim, olha, então essa galera aí que fala, que, né, usa a flexão de gênero corretamente, essa galera que, né, esse pessoal aí do politicamente correto, o Vilas Boas usou isso na entrevista aqui. Essa galera do politicamente correto aí, eles são um bando de hipócritas, porque sabe que todo mundo faz isso, sabe que essas piadinhas existem, sabe que essa conduta é socialmente aceita. E fazem isso aí e começa, né, as especulações, a teoria da conspiração. O quê? O Jorge Souto? Que aí já é outra coisa. Mas o que eu quero dizer com isso é assim, né, quando eu tive essa conversa com o Clecha, né, com o Rafael, era assim, cara, eu acho impressionante como o Bolsonaro realizou uma parada, que uma vez eu vi o Olavo de Carvalho falando no vídeo dele, que ele dizia assim, pouco antes dele abraçar o Bolsonaro, ele dizia assim que o primeiro candidato que tivesse coragem de fazer um discurso abertamente conservador ganharia a eleição no Brasil. Né? O Olavo não é nenhum sociólogo, ele não faz pesquisa, isso é, sei lá, deve ter sido puro filho dele, como diz o outro, até relógio parado, certo, duas vezes, um dia. Mas ele falou uma coisa que é verdade, quer dizer, o Bolsonaro encarnou um cidadão médio, né, um brasileiro médio aí, que veja, e isso é curioso, o tipo de racismo que o Brasil pratica. Que é assim, não, imagina, isso é só piada. Ah, que ele tá falando, o pessoal é chato pra caralho também, hein? O cara falou aí que o outro era viado, né? Tava só zoando, era só uma brincadeira, né? Então, eu acho que o Bolsonaro se valeu disso, sabe? Então, de novo, de uma maneira diferente, porque eu acabei de falar com os vencedores. Eu acho que uma das dificuldades que nós temos de combater o Bolsonaro, e mais do que esse Bolsonaro, é achar que ele é alguma coisa, que ele começou alguma coisa. E, na verdade, ele é a culminância. Ele é a culminância, por exemplo, de uma democracia que, em 79, anistiou também os torturadores, né? De um processo de redemocratização que em 85 não garantiu o voto direto, botou lá um civil indicado, né? Que em 89 fez uma eleição direta com uma constituição que continuou dando plenos poderes aos militares com o artigo 142 e o artigo 144 dessa constituição, que não reviu, porque, por exemplo, quando se fala em rever o legado da ditadura, né? Isso não significa só prender as pessoas, os militares. Eu particularmente acho que nem resolveria porra nenhuma prender os militares. Mas significa o quê? Desmilitarizar a própria estrutura do Estado brasileiro. Porque não são só os generais, entendeu? O Estado brasileiro, por exemplo, a Lei Orgânica das Polícias, que a gente falou agora, ela é de 69. E é a lei que opera até agora. 69, auge da ditadura, logo depois do AI-5. Então, enfim, como eu sou abolicionista, não acho que devia prender ninguém, mas agora tem que exonerar, tem que parar de pagar salário para esses caras, né? Por exemplo, grande parte um pesquisador especial, o professor da UFSCar, chamado Pedro Leve, uma vez eu fiz uma mesa com ele no Rio de Janeiro, ele falou uma coisa que eu não sabia e eu falei, puta, é muito isso, né? No Rio de Janeiro existe o clube militar. Por exemplo, o Mourão é um assíduo frequentador desse clube militar. O que você tem lá? Uma pá de velho que ganha 30 e 40 pau por mês, que tem tempo, dinheiro de sobra para conspirar contra o governo. Para falar, essa Dilma, essa coisa da Comissão Nacional da Verdade está demais. Tem poder, tem influência, né? E que, por exemplo, nenhum militante tem isso. Né? Aliás, a própria crise econômica, desemprego e tal, coloca também esses desafios para a gente. Né? Por exemplo, vocês pararem para fazer um material em vídeo como esse, leva tempo, leva dinheiro. E muitas vezes, sei lá, você paga aluguel, você tem que comer, você tem que... Né? É uma dificuldade. Esses caras não, eles estão liberados pelo próprio Estado. Acho que agora que estourou o escândalo lá da cerveja, das carnes, né, compradas pelo Exército Brasileiro, talvez as pessoas comecem a se tocar aqui. Né? É até curioso, né, esse discurso de que acabou a mamata e tal. Quem vive numa mamata desgraçada é militar, não faz porra nenhuma, não faz porra nenhuma. Tem comida de graça, moradia de graça, educação de graça, né? Quer dizer, tem as escolas, tem tudo, né? Eu costumo dizer, isso não é nada de pesquisa, tá? Talvez seja só uma provocação. Mas é engraçado que a capital do Brasil mudou do Rio para Brasília, só que os prédios militares continuaram como o Rio. Né? Ninguém queria ficar longe da praia, né? Morar ali no na Lagoa, que tem uma puta moradia de militar ali atrás da UTA. Viu uma cidade bonita pra caramba, né? Então imagina você, cara, 30 manguinhos limpos, você não só conta, porque você não paga aluguel, você não paga porra nenhuma, entendeu? Aí você vai fazer o quê? Você vai conspirar, você vai ter a influência desses caras. E aí, você junta isso, que virou moda. Eu falo às vezes com alguns amigos, né? Os caras não conseguem entender que tipo, tem general brasileiro que fica tweetando, sabe assim, tipo, falando no Twitter. Entendeu? Pô, o cara comanda gente armada. Então a opinião dele não é igual a minha, não é igual a sua. Tipo, a opinião dele carrega uma patente. Porque aqui no Brasil isso é normal. É de boa. Tá? Olha, STF. Vai ver direito lá como você vai botar uma das costas do Lula pra não deixar a galera aqui da caserna desapontada. Cara, isso é só minha vida. Entendeu? Digamos que isso não seja uma ameaça, soa como uma ameaça. A partir do momento que ele encarnou esse conservadorismo na campanha, e aí ele eu acho que ele teve uma habilidade eleitoral pra isso, que é outra coisa também. Claro que o Bolsonaro é imbecil. Idiota completo. Só que ninguém recebe 58 milhões de votos à toa. Quer dizer, ele tem uma capacidade talvez espetacular, enfim, uma capacidade eleitoral que se provou pelas urnas. Né? A não ser que também a esquerda comece a fazer igual à direita, achando que a urna é fraudada. Pode até ser, mas não é nenhum problema. A questão é, Ele conseguiu transformar em discurso eleitoral o conservadorismo de costumes bem ao estilo brasileiro. Né? Então, eu sou casado, eu sou um homem de família, mas eu vivo no puteiro. Eu sou contra criminoso, mas se eu tiver uma vantagemzinha aqui, eu vou pegar também. Né? Eu não sou racista, mas eu faço piada com o que é negro. Eu não tenho nada contra gay, mas desde que não seja pra cima de mim. Olha, eu sou homem pra caralho, entendeu? E aí ele transformou isso em plataforma eleitoral. Juntou isso com o discurso contra a corrupção, né? Que é só um discurso, não é mais nada do que isso. Não existe Estado sem corrupção. E essa pauta da segurança pública, que ele encarnava quase que, entre aspas, naturalmente, porque ele era do Exército, ele era muito próximo das polícias e tal, Ele manifestou eleitoralmente o Brasil. É isso que eu vou dizer. Essa coisa que as pessoas têm, o Bolsonaro não representa. Não, o Bolsonaro é o Brasil. O Brasil é esse lixo para o Bolsonaro. O Brasil é esse lixo para o Bolsonaro. O que não é o Brasil são os quilombolas, as comunidades indígenas, né, as pessoas dissidentes tal, né, e só para deixar claro, o que eu estou chamando de Brasil? Esse projeto colonial, escravocrata, latifundiário, de moral vagabunda, de falsa moral. E Bolsonaro é isso. Então, assim, só para conectar com a história do fascismo, é óbvio que tudo isso se identifica com o fascismo. novos, o fascismo é marcado pelo menos por três características fundamentais: misoginia, autoritarismo e supremacia branca, para além do regime político histórico. Então ele representa tudo isso. Só que nesse quesito fascismo, a colônia aqui vive isso muito antes da Segunda Guerra. Se isso é fascismo, a colônia se os campos de concentração da Alemanha nazista nada mais foram do que as colônias internas da Europa. Tudo que foi feito aqui de morte em massa, genocídio, segregação espacial e tal, todas as tecnologias biopolíticas usadas e levadas ao extremo na Alemanha nazista, na Itália fascista, em todos os regimes autoritários da Europa, eles todos foram testados aqui para acabar com os selvagens dessa terra, para acabar com indígenas, para acabar com negros, para acabar com os imigrantes que vieram no começo do século, trabalhadores, e eram anarquistas, socialistas, comunistas, assim. Le monde déteste la police! Bolsonaro fez campanha baseada no combate à corrupção, mas desde então ele mesmo esteve envolvido em vários escândalos de corrupção. Que efeito tiveram esses escândalos e os efeitos prolongados da Operação Lava Jato na opinião das pessoas sobre a classe política? E como isso afetou a forma e a direção das lutas no país? Algum efeito, sim, mas nenhum significativo, acredito. Porque, assim, primeiro que assim, o debate sobre corrupção é um mau debate. Não existe Estado sem corrupção. A corrupção é o próprio azeite disso. Significa que a gente tem que ser conivente com a corrupção? Obviamente que não. Mas ela é uma espécie de disputa em torno de um butim que é o orçamento do Estado. E que pode ser puxado para um lado ou para o outro, em torno ou de benefícios pessoais ou de projetos políticos. Por que, que a corrupção do Bolsonaro, me parece, né, não pega? Porque também, para que isso tenha um efeito político significativo, você precisa criar uma novela. Né? O discurso sobre a corrupção precisa ter um enredo, né, que foi a própria Lava Jato. Né, que a Lava Jato era muito mais do que a descoberta que, de fato, existiu. Né, eu não acho que a Lava Jato necessariamente inventou que existia corrupção na Petrobras. Provavelmente existia um esquema que, até onde eu vi, não tenho todos os elementos para afirmar isso, né, no fundo era um esquema de desvio de verba para financiamento de eleição, né, então, uma espécie de galinha dos ovos de ouro para ganhar a eleição infinitamente, porque tinha dinheiro para financiar, que é mais característico de um partido que vai um pouco além dos interesses meramente pessoais. Digamos assim, tinha um projeto político e queria vender esse projeto político, queria botar para frente esse projeto político, então, digamos que dava uma roubadinha no jogo para poder continuar ganhando, já que eles eram um governo. No caso do Bolsonaro, eu acho que ele consegue, pelo menos até o momento, resolver, porque tudo faz parte dessa pequena corrupção tolerada pelo brasileiro médio, entendeu? Uma coisa assim, vou descolar um dinheiro aqui pro cara que é amigo do meu filho, né? Então, no fundo, até o momento, a própria imprensa não fala da corrupção do Bolsonaro como falava da Lava Jato. Porque a Lava Jato era uma grande organização criminosa, comandada pelo Lula, que parecia um vilão de desenho animado, tá ligado? E saía mandando e todo mundo. Enquanto a do Bolsonaro, sempre parece assim, ele foi comprar um leite condensado, foi descolar uma coisa. É, parece que é pequena a corrupção, né? 80 mil na conta da mulher dele, Queiroz era a truta dele do tempo de exército, depois foi fazer uns servicinhos para ele, que todo sujeito no Brasil, primeiro da geração do Bolsonaro, que tem uma renda um pouquinho mais alta, sempre tem um amigo que é meio enrolado, mas que ao mesmo tempo resolve dar uma sujadinha na mão quando precisa, porque o outro não tem. Então acho que isso afetou muito pouco, assim, e penso que a crítica à corrupção, o discurso contra a corrupção, torna o debate político muito moralista, né? E aí, né, em relação a como afetou a forma e a direção das lutas do país, isso é muito ruim, né? Porque não existe corrupção maior do que a própria desigualdade que o capitalismo impõe. Não existe distribuição de privilégios mais ordinárias do que a própria estrutura de privilégios da sociedade capitalista estatal. Né? Então, acho que, claro, né, sempre vai ter que criticar, chamar atenção e tal, mas a ideia de que existe um governo corrupto alimenta a ideia de que é possível a existência de um governo que não seja corrupto. Isso elegeu para Bolsonaro. Quantas pessoas não falaram assim, eu não gosto muito do Bolsonaro, ele é meio estúpido, mas pelo menos ele é honesto. Né? Pelo menos, ou mesmo quando se trata a estupidez dele como sinal de sinceridade, como sinal de franqueza. Não, ele é só um cara idiota, ele é só um cara estúpido, ele é só um cara insensível. Né? Mas aí, com a questão anterior, né, É, isso faz com que o brasileiro médio veja isso como, né? Ele fala na lata mesmo. Eu, não, cara. Se mandar as pessoas tomar no cu, não é falar na lata, é você ser mal educado. Entendeu? Você ser uma pessoa estúpida. Uma coisa eu falo assim, fulano, não gostei do que você fez, não acho certo. Você está sendo sincero, falando, pode estar certo ou errado. Você está comunicando que você não curtiu. A coisa é se destratar as pessoas, ridicularizar as pessoas. Mas você é estupidez. Então, a Lava Jato, no fundo, por uma série de fatores, acho que alguns deles até de coincidência, não acho que o politicano já detetou isso, foi só uma campanha política. Foi basicamente uma campanha política de troca da direção do Estado. Né? Os caras já estavam no saco cheio do atual gerente, mas aí o gerente era bom, todo mundo gostava do gerente, o gerente era um jeito bacana, simpático. Então o que teve que fazer? Jogar o B.O. nas costas do gerente lá para expulsar ele e botar um gerente novo. Tanto é que, por exemplo, essa nova composição da relação entre o executivo e o legislativo, ela foi feita a partir de um monte de gente que era investigado no Lava Jato. Então, é o que se chama de centrão, que alguns chamam de arenão, né, porque é a arena militar, a antiga arena, que era o partido da ditadura militar. É esse bando de gente do progressista que era a base do governo, era a base legislativa do governo Lula, né, e que estava rodando na Lava Jato e que voltou a comandar o jogo. Tanto que a Lava Jato acabou oficialmente. Duas semanas aí, ó. Não tem mais Lava Jato, ela já cumpriu o papel dela. E o Sérgio Moro vai voltar em significância de sempre, de São José, de segunda instância do coletivo. E olha lá, pelo contrário, né? A gente fala isso que é pra gente ficar bem. Vai continuar ganhando um par de dinheiro aí, dando palestra, falando qualquer bosta, ganhando, sei lá, 100 mil, 200 mil pra falar sobre combate à corrupção. Nesse sentido, guardadas todas as diferenças, teve um pouco o mesmo destino daquela operação na Itália, né? Em novembro do ano passado, as pessoas se rebelaram em várias cidades brasileiras em resposta ao assassinato de João Alberto Freitas. Tu poderia explicar o que aconteceu e o significado desses acontecimentos? Cara, esse assassinato Beto, né, como ele era conhecido, no Carrefour de Porto Alegre, cara, a gente poderia ficar um programa inteiro falando sobre isso, porque ele é tão cheio de significados e de mobilizações, inclusive pelos desdobramentos, que fica difícil eleger qual é o mais importante. Mas eu acho que o principal deles é, primeiro, lembrar que o segurança que estava ali fazendo isso, ele era policial. Né? Então, ele estava como policial, fazendo isso como segurança de alguma empresa privada, que provavelmente era de outro policial. Segundo, o próprio recorte de tratamento que qualquer um que tenha frequentado uma loja de supermercado sabe que existe, é a maneira como algumas pessoas são tratadas a partir de algumas características, a começar pela cor da pele, pela maneira como se veste, pela forma como fala, pela forma como anda. É, mas acho que o principal, até porque não foi o único caso, não foi o primeiro, nem o único, nem o último caso, de uma pessoa negra que foi violentada e violentada até a morte numa situação como essa, que é injustificável em todos os sentidos. Mesmo se ele tivesse roubado alguma coisa do mercado, é completamente injustificável, é completamente intolerável. Agora, foi interessante a reação, porque já de um tempo para cá, a gente não sabe o quanto isso teve efeito, né, das mobilizações em torno do assassinato do George Floyd, mas teve uma reação muito interessante do movimento dele, das pessoas que se indignaram com isso. A própria depredação de vários carrefours em todo o Brasil foi um ato político importante, interessante, que dá a dimensão da gravidade da coisa. Foi o meu discurso em torno disso, né? Porque daí, de repente, você quebrar meia dúzia de braço, ou mesmo saquear um supermercado, como reação ao que aconteceu, né, como resposta ao que aconteceu, se torna algo mais condenável do que matar uma outra pessoa. Eu tenho dificuldade, eu juro pra você, assim, eu tenho dificuldade de entender como que as pessoas compram isso. E aqui eu não estou dizendo, de novo, estou fazendo juízo de valor. Não vou dizer que é certo nem que é errado. Eu vou dizer que é mais do que compreensível que as pessoas reajam dessa maneira. Né? Assim, pelo contrário, eu não entendo como não é pior. Eu não entendo como, sei lá, me tacaram fogo em todos os carros do Brasil. Né? Porque, enfim, matar uma pessoa não é uma coisa tranquila. Agora, ao mesmo tempo, algumas reações a ela deixaram claro que as táticas de neutralização desse tipo de revolta vão muito além do que a tropa de choque, a prisão e a polícia. Né? Por quê? Imediatamente é assim que se trata. Então tem uma manifestação, pode haver alguma depredação, alguma coisa assim, põe a polícia, cacete, bala de borracha, bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, dispersou, acabou, virou matéria na imprensa, um monte de sociólogo vai discutir, olha, temos que usar violência, não temos que usar violência, está certo, está errado, isso é consumido pelo espetáculo cotidiano da política e da cobertura política. Mas aí, logo depois, cria-se uma espécie de consultoria que vai orientar os processos de compliance da empresa Carrefour, com várias figuras representativas do movimento negro, que não posso falar nem do movimento negro, enfim, de entidades, ONGs, fundações que trabalham com a questão do racismo, melhor assim, né? Não dá para dizer, aliás, muito pelo contrário, né? O próprio movimento negro, pelo menos o movimento negro do mercado, reclamou que não foi nem consultado sobre isso. Eu não quero ficar dando nome, acho que a CUFA, outros grupos participaram ali. E acontece que isso foi um dia antes do Dia da Consciência Negra, ainda teve essa coincidência macabra. E novembro, dezembro, outubro, janeiro, fevereiro, nem 4 meses é como se isso não tivesse acontecido. Foi consumido também por esse, que eu falei na primeira questão, por esse governo das individualidades. Então aí o cara, sei lá, faz uma propaganda com algum ator negro, contrata alguma coisa, faz algum slogan antirracista, não fica certo. Por quê? Porque no Brasil, mesmo que o debate sobre o racismo tenha avançado, é um debate moralista. É na chave assim, ser racista é feio, ser racista é imoral. Né? Não, racismo é uma forma sistêmica de operação das relações de poder na modernidade. Né? A biopolítica, lá como falava, é um governo que faz viver e deixa morrer. Então, como que esse governo que faz viver mata? Pelo que ele chama de racismo de Estado. Até por isso eu prefiro usar o termo racismo sistêmico, no sentido de que há um sistema de funcionamento do racismo, do que a noção mais comum, mais usada, de racismo estrutural. Primeiro porque o fato de ser sistêmico nos dá a ideia de que é possível interceptá-lo, né? Entendeu? É possível curto-circuitá-lo. E segundo, porque ele é um funcionamento muito mais complexo do que simplesmente de negros e negros. Quer dizer, há mecanismos de captura de setores representativos, isso é um problema, a representação é um problema. Né? Então, existe mecanismo de captura. Se dá num país onde o processo de racialização do objeto é muito mais complexo, é a atravessar de questão de classe, e também porque esse corpo matável, ele é plástico. Ele pode incluir novas pessoas, ele pode excluir outras. Né? Acho que a gente vive num tempo onde a divisão já não é mais tão clara. Né? E claro, né, os próprios sistemas fascistas, né, por exemplo, o apartheid na África do Sul, né, quando você vê a história, como eram divididos os lugares pelo regime do apartheid, né, o que você tinha era lugar de branco e lugares de não brancos. Que as suas placas na África do Sul eram brancos aqui e negros aqui. Era brancos, whites e non-blancs. É isso? Não, é near blanks e no whites. Né? Então, quero dizer, era branco. Então, é muito louco, né? Porque fala de identidade, não. A identidade era o branco, que era a identidade dominante. E aí você tinha toda uma variante de pessoas não adaptadas, claro, tendo como referência principal as pessoas de pele negra, de pele escura. Que não estavam inclusos. Tanto que eu fui saber muito tempo depois que o Gandhi, que fazia parte das castas mais altas da Índia, ele descobriu, entre aspas, de que ele era um homem branco na África do Sul. Porque ele foi acessar um lugar que era de branco e alguém falou para ele assim: você não, você não é branco não. Todo mundo sabe quem é o Gandhi, já viu uma foto do Gandhi. Então. E claro, né, você tinha bancas de biólogos, antropólogos que diziam quem que era branco e não era, se você era branco mesmo, se não era branco mesmo. Se tem alguma coisa possível de acontecer, é a generalização dessas pequenas revoltas que o caso do Carrefour colocou. Fora isso, tudo vai virar negociação, tudo vai virar compliance, tudo vai virar disputa eleitoral, não tem mais, bateu no teto. Se as pessoas estão reagindo assim, é porque elas já não suportam fisicamente essa coisa. Então, vamos ver, né? Infelizmente, como eu disse, passaram-se 4 meses e todo mundo já meio que até esqueceu dessa história. Tá até legal vocês retomarem, mas é aquilo. Ou generaliza aquilo, ou a gente vai. Daqui a pouco elegeu o representante dos negros do Sudeste que falam sânscrito. Vira representatividade aí, saindo. More protesters have reportedly died in Myanmar as anger continues to boil over the military's takeover. Emergency workers say 2 people were shot and killed by police in the city of Mandalay on Saturday as officers tried to break up crowds of demonstrators. We'll be right back. O mundo tem observado com horror o aumento dos incêndios na Amazônia nos últimos anos. Que tipos de lutas ambientais estão ocorrendo no Brasil? E que tipo de vínculos existem entre as lutas urbanas e rurais? Olha, eu acho que assim, a questão ecológica, a questão ambiental, ela foi posta, assim, historicamente. Os anarquistas foram os primeiros a colocar, desde os estudos do Kropotkin, deles da própria crítica ao modo de vida moderno que o anarquismo pressupõe, na medida em que o anarquismo, ou sei lá, os anarquismos, melhor dizendo, né, não compartilhavam dessa fé no progresso que, por exemplo, outras ideologias como o marxismo compartilham. Mais do que isso, a história das lutas anarquistas viveu experiências de modos de vida fora do capitalismo muito cedo, né? Então, por exemplo, a Louis Michel, depois da perseguição que se sucedeu à Comuna de Paris, que se sucedeu há 50 anos, ela vai para a Nova Caledônia e lá tem experiências muito interessantes com os povos autóctones, meio de troca, de modo de vida. A questão da Amazônia, ela é mais complexa porque ela vai misturando questões geoestratégicas, né? Essa dicotomia que às vezes o governo brasileiro tenta vender, ela não é tão simples assim. Obviamente que há interesses de grandes corporações, de outras potências mundiais, no potencial que a Amazônia tem, inclusive no potencial ecológico, no potencial energético, no potencial farmacológico, de biopirataria, e de interesses também mais corriqueiros, por exemplo, a Bona Serra do Sol, que é uma confusão desde os anos 90, né? E que os militares estão sempre se metendo também. É um problema muito ligado à extração de minério, de diamante, enfim, aí que opõe garimpeiro com indígena e assim por diante. Então, os incêndios passam também por essa tentativa de explorar o extenso território amazônico para criar gado, né? Para criar boi, enfim, e para lucrar dentro dessa commodity aí, planetária de carne bovina e também de soja e assim por diante. Agora, as lutas que têm surgido em torno disso, né, eu acho que é só nesse sentido que seria possível uma vinculação entre lutas urbanas e rurais, é que o que toda a crítica ecológica, principalmente essa crítica radical da ecologia a partir do anarquismo, mostra é sobre o modo de vida. Quer dizer, a vida não é mais possível assim. Né? Então, por exemplo, uma cidade, eu costumo dizer assim, não existe solução para uma cidade que não seja destruí-la. Né? Não é possível do ponto de vista ecológico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da saúde mental, essa vida aglomerada, um carro, né? Então, o problema da Amazônia é um problema muito grave, há uma tensão muito grande, né, de pequenos coletivos, pequenos grupos anarquistas, inclusive de anarquistas que atuam em outros lugares, né, que às vezes são ligados até a são funcionários de órgãos governamentais que atuam minimamente para impedir que alguma coisa aconteça, para defender algum agrupamento de povo quilombola, de povo... Né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que é antropóloga, trabalha num lugar como esse e faz a atuação profissional dela orientada por isso, e não há nenhuma contradição no fato dela ser anarquista. Agora, o que eu acho que a gente deveria olhar é que, assim, quando se foca muito, né, numa ideia de preservação da Amazônia, né, se perde essa outra dimensão, que seria a dimensão que ligaria as lutas urbanas e rurais, ou que colocaria a questão do modo de vida que a gente tem hoje. É, ele é insustentável, ele não é possível, ele é adoecedor e ele está matando o planeta. É, então, muitos do discurso ecológico, né, do capitalismo, né, do desenvolvimento sustentável e tal, vem de a ideia de que se a gente cercasse a Amazônia e a Amazônia ficasse lá bonitinho, tocada, o que nem é possível, né, ou que a gente criasse uma série de mecanismos de monitoramento, com drone, com satélite, né, com as ONGs gringas, com auxílio dos Estados Unidos, da França, da Dinamarca, né, isso seria possível, e na verdade não é. Né. Então, o embate hoje em torno da Amazônia é uma visão atrasada, de um capitalismo atrasado, que está incrustada nas forças militares brasileiras, de que aquilo é uma fronteira de defesa militar e que não deve ter interferência de outros países, que reproduz o que é a conduta do Exército Brasileiro com as populações tradicionais, com os ribeirinhos, com os quilombolas e com os indígenas, de que esses grupos humanos devem ser tutelados pelo Exército. Essa é a ideia desde o antigo sistema de proteção ao índio, né, o SPI. E de outro, essa visão desse capitalismo sustentável que está, né, encarnado aí nas ONGs, tipo WWF, isso e tal. Eu acho que do ponto de vista anarquista, o que está posto é: existe uma urgência ecológica que não vai chegar, que ela já está posta, que passa pelo aquecimento global, que passa pelas queimadas que são ou propositais, né, de criadores de gado, ou muitas vezes efeito dessa própria mudança climática, que enquanto não tiver uma mudança de vida fora de um regime estatal e de um regime capitalista, a tendência é o planeta se deteriorar. Tu poderia descrever brevemente o movimento anarquista no Brasil para as pessoas fora de suas fronteiras? Quais são algumas das organizações e projetos em que anarquistas estão envolvidos? E que tipo de vínculos existem com lutas e subculturas sociais mais amplas? Existe uma coisa que eu acho que é importante demarcar, né? Sempre existe um movimento anarquista muito pujante no Brasil e que muitas vezes ele foi, de alguma maneira, sombreado pelas organizações partidárias e pelos movimentos sociais ligados a esses partidos, que sempre tentaram dizer que o anarquismo ou os anarquistas eram uma força menor, utópica, tá? Isso não é verdade, né? Acho que desde a abertura política, né, você tem uma retomada de um certo anarco-sindicalismo que tem uma tradição secular no Brasil, com figuras como Jaime Ribeiro, como Centro de Cultura Social em São Paulo, onde ele fazia parte. A própria retomada a partir de um jornal na Bahia dos anos 70, chamado Inimigo do Rei, que já colocava questões ligadas ao sexo e à sexualidade, principalmente um dos seus integrantes, que era o Ricardo Winter, que era um sujeito que botava isso abertamente contra a própria esquerda. As experiências que também nessa época vieram via Soma, que é uma terapia anarquista, o Roberto Freire, o próprio movimento punk, o movimento anarco-punk no Brasil, virou uma fonte, digamos assim, da organização anarquista. Hoje em dia você tem pessoas de 30, 40, 50 anos que são anarquistas, que estão no movimento e que se formaram como anarquistas dentro do movimento punk, e também dos anos 80 para cá, uma certa entrada do anarquismo dentro das universidades, seja via movimento estudantil, seja via temas de pesquisa e tal, que romperam um pouco a hegemonia do pensamento marxista nos estudos do movimento operário, em figuras como Edson Passetti, Margareth Vargas, Galo. Agora, contemporaneamente, eu acho que a gente tem um movimento anarquista que é muito tributário desse movimento, que se forma, em alguma medida, também dentro das universidades, e que tem um tipo de atuação, uma estética, uma forma de atuação, um grupo de atividade, um coletivo e tal, que muito marcado, né, pelo que a gente conheceu como movimentos antiglobalização e o que alguns autores chamam de novíssimos movimentos sociais, né? Especialmente um canadense anarquista também chamado Richard Day. E que eu acho que é o que marca uma grande explosão, pelo menos do interesse pelo anarquismo Depois dos acontecimentos de 2013, né, conhecido como junho de 2013, mas que não foi só junho, foi em vários lugares, foi diferente em vários lugares no Brasil. Então, onde você tem? Você tem movimento anarquista participando de ocupações urbanas, né, com centros sociais, centros de cultura, operantes, sei lá, falar de alguns próximos, como a Casa Invisível lá em BH. Né, você tem muita atuação de produção de conteúdo, internet, acho que vocês são deles, né, de mídia, facção fictícia, outros grupos anarquistas mais ligados, seriam, a gente poderia chamar, sei lá, de um anarquismo mais clássico, mais tradicional, ou mais orientado pelo especifismo, ou pelo anarco-sindicalismo, em grupos, sei lá, como a CAB, CAB, né, que é a Coordenação Anarquista Brasileira, e uma presença muito regular dos anarquistas em toda a manifestação política relevante no Brasil. Então, por exemplo, né, nas ações, no meio do ano passado, em volta de maio, pandemia detonando, né, teve um chamado, mesmo com ações que são de pensamento social, para atos antifascistas, porque apoiadores do Bolsonaro estavam indo na rua com bandeira do Brasil e bandeira neonazista ucraniana. Né? Quem botou a cara para bater junto com as torcidas uniformizadas, em Porto Alegre, em São Paulo e BH, foram grupos anarquistas e grupos antifascistas, né, que se diziam abertamente anarquistas. Desde 2013 para cá, você não tem uma manifestação que você não tem, sei lá, certa mobilização do bloco negro aqui, que em geral é feita por jovens anarquistas. Há uma produção contemporânea de análise, de produção de livros, revistas, né, que é muito pujante aqui no Brasil. Então, eu diria que hoje o movimento anarquista está muito ligado nessas lutas pontuais. Então, os anarquistas estão muito sintonizados com a questão indígena, com as questões de gênero, né, com a teoria queer, né, com as novas formas de viver o prazer, de viver a sexualidade, de viver o mundo. Ele é muito marcado por grupos oriundos da universidade, estudantes, professores e tal. Segue uma tradição de autogestão, e aí por essa herança do punk, do do it yourself. Então, você tem muita gente que está, né, vivendo em educação, está produzindo material de análise sem nenhum tipo de vínculo institucional por nada, e coisa de qualidade. E essa presença muito forte, por exemplo, nas ações da pandemia, tem uma plataforma de funcionamento que chama Apoio Mútuo, né, que criou uma rede de troca entre grupos anarquistas que atuaram junto a populações mais pobres. Né? Por exemplo, o próprio coletivo Maria na Serra de Moura, lá no Rio, que tem uma ação regular dentro da favela da Mangueira, né, viabilizou a distribuição de cesta básica, essas coisas, né, em oposição ao que seriam essas ações mais assistenciais. Então, acho que, né, assim, na medida do possível, porque os anarquistas sempre enfrentam tanto a esquerda partidária quanto a repressão estatal, eu acho que a gente se encontra num momento até bastante interessante, assim, do volume de experiências anarquistas no Brasil. Há mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Tá louco, já falei demais, eu falo muito. Você não me interrompe, até quase uma hora da tarde eu tô falando aqui ainda. Queria só agradecer aí, enfim, tá conversando com você. Como eu disse, eu acho o trabalho do Antimídia um trabalho de altíssima qualidade. De conteúdo bem feito, de estética interessante, que eu acho que tem efeito e que visivelmente não é um trabalho de comunicação. É um trabalho de gente que vive aquilo ali e traduz isso esteticamente como comunicação. Dá para perceber que não é como agora uma moda na esquerda brasileira, que é de ser influência, que é meio lamentável. O Fagulha Podcast é uma produção do coletivo Planet e é distribuído sob uma licença feminista de produção por pares.